Boa noite, 88, posso ter uma identificação do serviço chegada a bom fim para 2 mil pés, QNH 1015. Sentigo 1888, desça para 4 mil pés, deixa a vista da sorriso. Desça para 4 mil pés, QNH 1015, autorizado PRO de Serra Vita 367, gol 1888. Sou controle Salvador 3815 da TAP. 315, contato radar, suba para o nível 340, saída da ELA. 340, quando possível, cavalheiro, Freud, Leda ou até mesmo Motiva? 30 Leda, até 3815. Direto, Leda, obrigado. 435, estabilizou. 1235, chama a corrente Salvador em 118, decimal 95. 845, a torre, aqui, 4, 2, 5. Místico 972, autorizado final ILS, 72, estão na zero, reporte, estabilizado no localizador. Místico 972, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. O 1888 autorizado procedimento ILS WISP pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. 3835, chama o centro, Recife, 125, decimal 1, ao PR 133, decimal 25. Chama aqui, Francisco, não tem nada, 332, portanto, para nós, não tem nada, não tem nada. Boa noite, XNM 2, 2, 4, acione a identificação de sua via chegada a Mari para o nível 050, UPNH10, no Sion. Autorizado o tapo, XNM 2, 2, 4. Boa, Bona 246, acione identificação na cruz de Bonfi, vai interceptar a chegada Bonfi, desça para o nível 060, o PNH em Salvador na 015. Autorizado, acione 6224. Contato radar, fica para nível 330 na saída Fuca. 330, saída Fuca, o CA 3305. O 3305 pode voar direto Fuca, Tião. Pode voar direto Jamo, tá? 3305. Direto Jamo, obrigado, tá? 3305. Bono 24000, controle. Retiro, número 3, Bono 24000. 3305, vou entrar direto do Romeu Foxtrot 018. Foxtrot 018, 3305. Negativo, Romeu Foxtrot 019. Romeu Foxtrot 019. Autorizado, vai direto pelo. Galinha 224, após o estado continuo descida para 2000 pés, NH1015, autorizado. Final ILS 2810, reporte estabilizado no localizador. Southern Portugal 019, Stock Event, send fire, bomb arrival to flight level 060, altimeter steady 1015. Southern 24000, descida para 4000 pés, sustain down 015. Salvador, boa noite, Oceano 6313. Boa noite, Oceano 6313, contato radar, suba para o nível 360, saída 10. 360, saída 63. Boa noite, Bruno 970, acione a identificação de sua chegada a Mari para o nível 050, CNH 10015. Autorizado, foi de fato bom no nosso PSZ. Controle 6313 do SNA, autoriza a de Leda. Autorizado, SNA 6313 do Freud de Leda. Freud de Leda, 6313. 1888, chama a sua escala 21 na noite, decimal 95. É trabalho hoje. minha operação final ILS 78, 1-0, correr esquerda, proa 2, 1-0, limite o localizador, desça para 3.000 pés. Acima de... Bom, 3305, chama o centro Recife 125, decimal 45, alter 126, decimal 85. Vamos ver. Lima 224, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Lima 246, desça para 2.000 pés. 1-9-7-0, após o espaço, prossiga via para 2 pés do Senegal no 0-5. No 1-2-4-6, corre esquerda para 1-8-0, limite localizador. Passou o 4-6. Acima de o Gono 970. Xerêmia 313, chama o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife 1, 3325, é 313. Número 246, corre esquerda, plano 30, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reportado. Portugal 019, descend via to 4,000 feet altimeter setting, 1015. 2246. Rua 246, chama a torre de Salvador, 1-1-8-9-5. Até mais, obrigado. É. Rua 970, autorizado. Final ILS, 78, estão 0, reporte estabilizado no localizador. Reporta estabilizado no localizador, voo 1970. Brasil 19, reduce speed to 220 knots. Vectors for space maintain pressure heading the limit is a localized course descent to 3,000 feet at ground 019. To 2006. Final runway 10 report starts on the localized. left heading 140, clear flying left, exit right runway 10, Delta Alpha. Canina 310, autorizado, vai direto à proa do Romeu Foxtrot 018. Romeu Fox, 018, Xenia 63, vamos 0, muitíssimo obrigado. Xanima 310, chama o centro Recife 125, decimal 45, Alter 126, decimal 85. 1170, sua unidade de estação dessa via chegada a Mari para 2000 pés do CNH 1015. Negativo, 3 de TAP, voo 1170. Boa noite, Azul 45001, 1500 da Leo, da Euleda Mótica. Boa noite, Azul 5001, contato radar, Cuba, para o 320 na saída da EL. 320 da EL, Azul 4500. Aledo, Azul 5001. Afirmativo, Azul 5001. Leia da Graça. Jaguaru Azul 5001. Azul 5001, foi proa de Pubase. Pubase 5001, muito obrigado. Azul 5170, autorizado final. ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte aberto. Thank you. Afirmativo, gol 1868. Estabilizando, gol 1870. Chama a torre Salvador em 1.8, decimal 9.5. 1895, fala de nós. Contato radar, suba para nível 400 na saída da El. 400 da El, nossa. Turismo da presente de Deve para o Rio São Paulo 72. Aguarde de Deve, Rio 5972, autorizado para o de Lida. Eita, nossa. Rio 5962, fica restrito ao nível 380 da autorizada, Prode IBDEV. Restrito 380, Prode IBDEV, Rio 5962. 768, autorizado final ILS, 78, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador.